Estamos chegando com o Pretinho Básico ao vivo para todo o sul do Brasil pela grande rede Atlântida de rádios com Sicredi. Gente que coopera, cresce. Telefonia Big, da Miller. A moda está nas ruas. E os amiguinhos do Pretinho, como vão? Neste início de fim de tarde, de terça-feira, véspera de feriado em todo o Brasil. Que maravilha. Fala, Cajezinho. E aí, beleza? O Peter chegou no barbeiro hoje e disse capricha. E o cara entendeu pra bicha, aí ficou assim. Cara, o Alexandre Peter tá com cabelo parecido com o da época, nas épocas atrás, assim, outro. Tudo bem, Marcos Pianjas? Tu tá parecendo o velho Alexandre Peter. Obrigado. Velho. O Alexandre Peter, que não era meu colega. Obrigado. E eu pensava assim, será que um dia esse cara, esse baita profissional, vai saber quem eu sou? Não, não era isso que ele falava. Pensava. Eu pensava assim, será que um dia o Fetter vai saber quem é o Pianjas? Ótimo, cara. Corta na frente e pica atrás, falou isso. O Fetter na cara cadeira. Cara, picou de... muito. E aí, Potterzinho, beleza? Não gostei. Do que teu cabelo novo, cara. Eu fico muito feliz. Eu acho que faltou tava rodar. Tava moderno, tava desleixado, tava, que bom, cara. Tava que selvagem. Selvagem. Não, agora é chefe. Que bom, chef. Sensacional. Fala, Marozinho. É, corta na frente e pica atrás. Isso aí, falou, isso mesmo. É bullying. Só tá prestando atenção. Já fizeram essa piada. Muito bom. Pra bicha. Pedro Esmanioto. Oi. Beleza, querido? Tava com saudade de vocês. Eu também, Pedro Esmanioto. Eu também tava com saudade. Levanta a mão quem tava com saudade do Pedro Esmanioto. Eu tava. Eu não, porque eu faço, quando eu vi, tava. Eu faço FaceTime todo dia de noite aí, Pedro. Que bonito. Gente sensacional. E o Pedro Esmanioto traz uma galera com ele. Traz o Antônio Musgourmet. Olá! Traz junto com ele o Zacarias, a Betânia, o Alcemar, o Joel. Ligude! Quem mais? Brincadeira 8 e 7. E o melhor deles, né, cara? E aí, Estrela? Eu saí. E a estrela móvel do Pretinho Básico nesta terça-feira é o homem da Zero Hora, é o homem das letras dos shoppings e das mulheres. Davi Carradini. Davi Carradini. Davi Carradini. Vizinho. Eu gostei. Gostou, Davi? Eu então, gostei. Se tu tô gostou, bonito, Davi, cara. É o que me interessa. Sabe, entendeu? Aparece mais o rosto. Que bom, Davi. O que é um problema, né? Tem que tuitar, o meu. O que é um problema. O Maurício, que é um problema. Tem iPhone. Faltam 4 dias para o horário de verão. Vem chegando o verão. É o primeiro destaque do Clique RBS. O segundo é uma triste notícia. Morreu o humorista José Vasconcelos, pioneiro do humor na televisão brasileira. Faleceu aos 85 anos em São Paulo. Nascido em Rio Branco, no Acre, ele se tornou célebre em papéis como o do gago Rui Barbosa Sá Silva, na escolinha do professor Raimundo, entre outros. Foi a Vanessa lá da Camargo. Antiga. Foi a Vanessa Camargo. O quê? Ela está destruindo todos os humoristas do Brasil. Não, os humoristas se autodestroem. É verdade. Dia Mundial de Combate à Obesidade. Aqui vão alguns dados, algumas dicas para refletir sobre o assunto e mudar os hábitos em prol da saúde. Fracione Alcemar. Fracione a marmita, Alcemar. A gemidinha do Alcemar foi demais. Fracione a alimentação e alimente-se de forma moderada, de 3 em 3 horas, exatamente como faz o Maurício Amaral. É isso aí. Exatamente como faz Maurício Amaral. Não beba mais de 200 ml de líquido durante as refeições. Escolha alimentos diversificados para montar o prato, mesclando fibras e proteínas com carboidratos. O carboidrato, muita gente acha que é vilão. Não, ele é vilão, mas se mal utilizado. Ele é importante e é muito... Claro, é energia, né? A energia vem do carboidrato. Então quer desmaiar. Fonte de energia, eu queria dizer. Coma uma fruta ou tome um suco antes de realizar atividades físicas. Só e quando entender, isso é destaque do Clique RBS. É. Saúde, hoje é dia mundial de combate à obesidade. Tá bom, show de eu bola. Eu vou te dar o nome de uma pessoa pra quem a gente pode reclamar lá. Quem que manda lá? Alguém grande. Tu quer sair do programa? Não me vem com pequenininho. Tu tá mal-humorado desde o programa das 13. Não vem com a Fafá. Alguma coisa aconteceu. Tu tá mal-humorado desde o programa das 13. Tu quer sair do programa? A Fafá era a Carmen lá da Alegrete. Falando sério, tu quer sair do programa? Não, não quero. Tu tá muito mal-humorado. Tu foi áspero comigo hoje no programa, dizendo que tu ria do que tu queria. Mas eu ri do que eu quero. Tu foi indelicado com o Pedro Ernesto. Por quê? No programa. Eu te pergunto, por quê que tu foste indelicado? Eu fui indelicado com o Pedro Ernesto. Você foi indelicado com ele, não foi legal com ele. Em que momento? Ah, não vou lembrar agora, podemos resgatar o áudio. Acho que tá na tua cabeça aí, cara. Não, cara. Não, acho que não. Tu tá muito... Outros colegas dividem opinião comigo, cara. Fui grosseiro. Tu tá azedinho. Hoje tu grosseiro? Tá... Foi, hoje tu tá azedo. Olha aí, ó, só. Acho que é um não sou eu. A morte do Steve Jobs. Acho que é. Eu tô sendo legal contigo e tô te facultando sair do programa. Calma aí, só deixa eu fazer uma pergunta. Eu perguntei se isso é destaque do Clique RBS. É destaque do Clique RBS. Falou, é, o destaque. Eu falei, beleza. Não foi nessa a intenção. Não foi. A gente te conhece, né, Márcio? Vamos lavar uma roupinha suja. Depois de 4 anos, chegou o dia da gente lavar uma roupinha suja aqui. Acho que é porque vocês me conhecem, que vocês têm essas opiniões. Tu tá chateado também com o que aconteceu lá com teu amigo Rafinha Bastos. Mas tu há de compreender que foi de responsabilidade dele o que aconteceu, né? É verdade. E o Steve. O Steve, a morte do Steve, obviamente. Não foi responsabilidade dele. Não, o Pierre já está chateado pelo Steve também. Mas já bebemos o Steve juntos bebemos. Né? Então, foi. Tem um relacionamento. Quer sair do programa? Tem um relacionamento ruim. Não quero sair, não tô chateado também. Acho que você problema em casa. Acho que tá rolando um lance estranho. É o salário baixo? Não, cara. Não é o salário baixo, Marcos. Tu te sente impotente. Figueirense não vai pra Libertadores. Tu tá preocupado com o jogo do Grêmio amanhã, Figueirense? Ah, tem isso também. Eu tô preocupado com os destaques do Clique, cara. Teu carro, será que os destaques do Clique RBS. Não tem nenhum outro destaque. Estragou a manivela melhor do vidro, ali. Carro sem o cara, faz assim, ó. Liga pra Fafá, que é grande no Clique. A Fafá é grande no Clique. Caso tu não saiba, ela cresceu bastante. É, tu fala com ela lá e pede uma vaguinha pra fazer os destaques do Clique RBS. A Fafá já quis emitir eu e o Márcio. E o Potter ia rodar. É braba. Pena que ela não. Beijo pra Fafá. Mas se ela não conseguisse, ela demitisse a gente, Maurício, nem conheceria a gente. Não, aí mas tu pesa. Ia rodar e que eu até eu gosto, cara. Não, mas tu não ia conseguir. Tá, mas Marcos, assim, ó, pra gente ir bem até a 7, tu quer sair mesmo? Essa é a manchete. Dois homens armados assaltaram na última madrugada o bar, se acaso você chegasse. É disso que eu tô falando, maluco! Assalto! Tiro na cara! Ele não tá bem, definitivamente. Mataram alguém ou não mataram? O se acaso fica na Avenida Venâncio Aires, em Porto Alegre, é um pico tradicional de Porto Alegre. No momento do crime, por volta da 1 da manhã, havia cerca de 12 clientes no estabelecimento e os suspeitos roubaram pertences de todos e 12. Tava cheio. 12. Era segunda noite. Não, era segunda noite, já 1 da manhã, né, cara? E ali vai um público um pouco mais velho, assim, senhores e senhoras. Exato. Que eu não sei se ainda é, mas quem fundou o OO foi o filho do Lupicínio Rodrigues. Por isso que se acaso você chegasse o nome, né? Os clientes ficaram trancados no local e chamaram a brigada militar. Ninguém ficou ferido e a dupla fugiu a pé em direção ao Parque Farroupilha. Ali não é cercado. É do lado. E a brigada intensificou a vigilância na Cidade Baixa. O que eles fizeram? Saíram um pouquinho do raio de vista isso da brigada militar, porque ali é chegando na Cidade Baixa em Porto Alegre. Então eles estão começando aí pras áreas onde a brigada não está. Ali já é Bonfim, né? Farroupilha, é isso aí. Bem no meio ali. Do lado do Colégio Militar. Passageira dorme, perde o ponto e processa a empresa de transporte coletivo. Tá errado, né? O Tribunal de Justiça de Santa Catarina inocentou a empresa Pluma no processo movido por Vanessa Santos de Carvalho, que viajava de São Paulo com destino a Orleans. Dormiu, foi para onde? Ela dormiu durante a viagem e só acordou 38 quilômetros em Criciúma. O processo é movido desde junho de 2005 e ela pede indenização por danos morais. Ainda cabe recurso aos tribunais superiores e na sentença de primeiro grau havia a decisão de indenizar a passageira em R$ 9.000. 9.000? Quanto é que tá Criciúma Orleans, pô? Não, a questão não só é essa, a questão é que tu é um passageiro e tu sabe onde tem que descer, a responsabilidade tua descer no lugar. Esse é um não é da Pluma ir lá te acordar. Eu faria, se eu fosse justiça, eu faria a mulher pagar as coisas. Além é porque ela vai se meter a boba pra ganhar dinheiro, ela ia pagar. Vai ter seus custos da pagar custos. Os 9 mil. Talvez seja obrigado, que é obrigatório que ela pague. Se perder, ela paga os custos. Se ainda fosse Cuiabá, né, cara? Se eu saio em Cuiabá, aí eu peço 9 mil de indenização. Agora é Criciúma, pô, cidade tão boa. Pois eu, agora uma vez eu e o Sérgio Lide, que a gente tinha bebido demais, talvez. Né? Talvez. E eu morava lá na Iapi ainda e peguei um sarandi daqueles, né? Ia lá pra Zona Norte. Saranda. Era pra descer ali, mais ou menos ali pelo viaduto Birici, né? E eu dormi. Dormi e acordei num lugar que até hoje não sei. Sei que um negão dos 2,5 metros me disse: acho que já passou o teu ponto. E eu, desci. Eu devia ter ido até o final da linha, né? Claro. Mas desci, aquele negócio, né? Apavorado. Susto, e tal. Né? Aí eu olhei, pá, onde é que eu tô, cara? E aí os cachorros de toda a vizinhança começaram a saltar dos lugares, sair dos bueiros, de trás dos postes, atrás de mim, cara. E aí eu com um pedaço de pedra numa mão e um pedaço de pau na outra, camisa aberta. Joga suando. Logo a pedra nesse cachorro, cara. Cara, e aquela cachorra, 40 cachorros que atrás de mim. Caraca, mano. Aí assim foi, até que eu finalmente consegui chegar na faixa. Mas aí tu vai processar a empresa de ônibus, cara? A faixa. Eu processou, pois agora, agora eu pensei que eu devia ter processado. Não, cara. Tinha que ter descido na hora. Que tinha essa que história dá uma contada. Daqui a pouco tu chega e fala pro motorista, olha só, eu tenho um sono pesado, tem como tu me acordar ali em Orleans? Aí o motorista, é claro. Ah, mas aí é uma questão de comunicação. Aí é outra história. Aí também não, é obrigação. Ah, mas e também, entendeu? 9 mil reais. As pessoas estão começando a, tipo, perceber que podem ganhar dinheiro na justiça e vão cobrir. 9 mil reais é dinheiro demais. Compra, dá uma passagem pra ela de Criciúma, Orleans ali e deu. O que que teve aí? Daí depois foi reclamar, alguém xingou ela. Ela reclamou que desceu em terra estranha. Criciúma tem umas coisas estranhas mesmo. A gente comprovou isso. Mas não é mais estranho que Orleans, né? Não, o Criciúma tem coisas mais estranhas. Pra você de Orleans. Não, estranho no sentido do nome. Um abraço pro Juvenal de Criciúma. O Michael Librelato, eu acho que ele nasceu em Orleans. É em New Orleans. Orleans e Bragança. É em homenagem à cidade de Orleans, em Santa Catarina. Sim. New Orleans, isso mesmo. Orleans é alta cidade, linda cidade. Não conheço, é. Alemã, muito legal. Bacana. Sensacional. 6:12, vamos dar uma girada aí. Só um pouquinho antes do KG apresentar os classes do dia, eu preciso, é minha obrigação perguntar. Pianja, tu quer sair mesmo? Não, quero. Tu quer que eu saia? Tu não, eu chef? Não quero, eu quero que tu fique feliz aqui. Então tô legal. Tá felizão. Os platos do dia, se depois felizão. Sair ou não? Ah, eu achei importante. Depois dos platos do dia. Então vamos lá, então, platos do dia! Do pretinho básico, galera. Com o glorioso, o inestimável, insuperável, inoxidável KG Lisboa, galera. Véspera de feriado, o galo tá que mil, tá, hein, meu? Galo cortou a crista. 9h45, Sharon Stone vai ao supermercado com os filhos. Ó, bonito. Sharon Stone? Sharon Stone deve estar Mas falaram dela ontem. Ah, não, ontem foi a Sharon Menezes. Que ela foi cruzando as pernas pro supermercado. É o Caquinho. Cruzando as pernas agora, ó. 11h23, aparentemente bêbado, Johnny Depp cai no meio da rua. Que isso? Olha, bagaceiro. Que horas, KG? Às 11h23. Mas não é hora pra tá bêbado, né, Davi? 23. Depende, né? É um pouco cedo. Depende do fuso horário, né, Davi? O Johnny Depp, as festas do Johnny Depp são fortes, profundas, né? De repente... Aí ele pode estar de folga na praia, né? Tomando uma caipirinha. Claro, ele pode ter pago todas as contas, cumprido todas as obrigações. Agora dele. Eu vou beber pra festejar. Agora eu vou beber. E aí deu. 12h57, popular 3 pra 1. Taila e Paulinho Vilela vão a shopping juntos. Quando o pessoal te passa a informação, não soletra o nome? Não, eu conheço aqui, essa aqui como Taila. É que ele recebe por SMS. 14:12, Eric Clapton se recusa a falar com fãs em churrascaria. Certo ele. O ser humano tá comendo, não pode incomodar. Tinha uma criança junto. Mas espera acabar de comer. Essa é deficiente ainda. Não, espera acabar de comer. Eric Clapton. Espera acabar de comer. O Pianches não está bem, gente. Espera acabar de comer. Aí a gente sabe como é que é. O cara tá visivelmente alterado, Pianches. O cara pega um celular lá. Uma criança deficiente cega. Não vou falar mais. Lá na Olimpíada de Pequim, eu e o Túlio Milman resolvemos fazer um jantar romântico, eu e ele, entendeu? Meu Deus. Tu e Túlio Milman? Eu e Túlio Milman. Mas alguém não? Num restaurante. Não, só dois. Num restaurante hoje e ele tava. Ele falou, tava assistindo o Pretinho das 13. Então, beijo. Beijo pra ele. Então, nós estávamos lá no restaurante que é o mais famoso do mundo. Tal, modelo. E que é daquele arquiteto Philip Stark. E lá estava o Beckham. David Beckham. E aí, impressionante, cara. É bonito, todo, né, mundo no restaurante todo, aquele pessoal com grana. Que homem, né, esperando pra se aproximar do David Beckham. Mas todas as pessoas esperando que o David Beckham terminasse de comer. Quando ele terminou de comer e ele terminou de beber, o último gole da sua taça de vinho. Pessoas começaram a ver. Começou. Cara, e aí, meu? Nunca mais. Era fila de mulheres pra tirar fotos com o David. E a Victoria estava junto? Não. Não, eram só dois amigos. Essa Victoria é o baita caquinho. É isso, 15:33, Letícia Spiller usa calça de oncinha pra malhar. Oh, Letícia. Eu gosto da Letícia, ela tá um pouquinho passada. Mamãe, bem assim mamãe, como mamãe recente. 17h32, Murilo Rosa lancha com a mulher e o filho no rio. O Murilo Rosa já ficou com uma amiga minha. Não sei se interessa vocês. Interessa, claro. Qual era o nome dela? Não posso falar. E aonde foi? Ela é casada. Foi em Gramado. Que dia? No dá pra ir de boné? Gaúcha? Ele tava casado. Tem estacionamento? Trabalha no grupo? Não sei, acho que é do sul do país. Trabalho. E agora, trabalho questão de 9 minutos? 9 minutinhos atrás? 9 minutos, Fetter. 9, não mais do que 9 isso. Minutos? Era 18 eu e 9. Eu não vou nem falar, eu não vou nem 9 falar. 9 minutos. Eu vou deixar pro Faustão 9, falar. Aí, galera, 18 e 7. Olha aí, meu. Ih, grande fera. Olha só, bicho. Ele olha pra mim. Alessandra Ambrosia. Ambrosia. Ambrosio. Posta foto de biquíni, bicho. É, o Ambrosia tá biquíni no Twitter, cara. Biquíni branco, tava lá. Essa Ambrosia eu como? Pareceu a bolacha negresca no biquíni. Que beleza. 6h16, eram esses os fatos do dia, Cajezinho? Graças a Deus, era. Era só isso que a gente tinha pelo só momento. Só isso, por hoje é só. Que beleza. Então chega aí, Antônimos. Olá! Que beleza, hein, Antônio? Cara, o que que é isso? O que que tá acontecendo aqui? Concorrente ou colega? Nós trouxemos... ou amigável. Eu quero saber o seguinte, como é que é? Eu fiquei perplexo, eu digo, o que que eu tô fazendo? O que que eu tô fazendo aqui no microfone da Atlântida? Mas isso é um impostor? Olha aí o figurino que ele tá usando, o que que é isso? Tá usando um colete, tá usando um óculos, eu só uso a gravata! Mas que barbaridade, o que que é isso? O que que tá acontecendo aqui? Pô, cara, não, nós estamos fazendo, promovendo o encontro do original com a cópia aqui. O negócio é o seguinte, quem é o original, quem é a cópia? Eu só quero saber o seguinte, então, eu quero que tu abra o programa. Abre o programa, por favor. Tá, te dirige ao Marquinhos e abre o programa. Olá! Aqui, Antônio Musgourmet, sempre com você, inclusive em dia de Pretinho Básico. É, olha aí, ó. Olha aí, Anônimos. Dona Maria. Ele assiste, viu? Dona Maria, eu estou diante de um problema terrível, Dona Maria. Um problema terrível. Eu vejo que realmente... eu estou numa crise de identidade agora. Quem serei eu? Quem sou eu? Quem serei eu? Anônimos Gourmet ou será ele o Antônimos Gourmet? E agora? Que é? Mas e essa roupa que tu tá usando? Tu tem que me copiar melhor, eu só uso a gravata. Eu não uso óculos, eu não uso essa parada, esse equipamento. Brinca, eu quero saber uma receita, então. Vamos fazer um teste de uma receita. Vamos fazer uma receita junto, então. Quem sim, sabe? Sim. Que é bom no calor, no verão, agora no calorzinho? Cachaça! Vamos fazer. E cachaça, me suco, vamos fazer um peixe? Sim, um peixe. Um peixe na cachaça. Qual é o peixe que nós vamos fazer, o Anônimos? Que qual é me diz um peixe bom, que de peixe não entendo nada. Um peixe, vamos dizer o seguinte, um atum na cachaça. Um atum na cachaça. Como é que nós vamos começar a fazer esse atum na cachaça? É muito simples. Primeira coisa, pega o atum. E tira a cabeça do atum. Sim. Cabeça do atum dá problema no fígado, não dá? Dá um problema. Tem que tirar a espinha, a cabeça do atum, mas deixa o olho separado. Deixa o olho do atum separado, que vai dar uma química, vai dar um negócio muito salgadinho ali. Vai dar toda uma fusão. E depois a cachaça, onde é que a gente coloca a cachaça? Olha, eu acho que podia beber, acompanhar com cachaça, acompanha a cachaça. Bom, o atum na cachaça que eu te sugiro, entende? É o seguinte, você, em primeiro lugar, abre a lata de atum. Abre a lata de atum. Abre a lata de atum. Eu vou fazer a tua receita agora, a receita que tu faria. Abre a lata do atum e aí você pega, serve um copinho, um martelinho de cachaça, toma um martelinho, pega um garfo, come com um pãozinho aquele atum ali. Esse é o atum da cachaça. É pegar o soro do atum da lata e botar no martelinho e tomar o sorinho do atum também. Boa! Aí que fica gostoso! Salve de palmas! Que maravilha! É um encontro sensacional da cópia com o original. Olha, eu recebo essa manifestação do Pretinho, do Antônimos Gourmet, como homenagem. É isso aí. E agora, olha só a receita que nós temos aí. Intervalo. Voltaremos. Sensacional. O Pinheirinho tava gravando o programa dele. Quando é que vai agora esse programa, Pinheirinho? Quando é que vai? Quando é que vai? 22 de outubro. 22 de outubro. A Vivi, ali, a Vivi. É, pra... Diretora agora. Executiva. Pra quem tá ouvindo aqui pela rádio, nós estamos fazendo essa visita maravilhosa aqui. E, olha, eu vou te dizer o seguinte. Eu vim correndo porque eu comecei a ouvir tanta referência. Começava a falar... Tanto quanto falava no nosso programa, falava no Antônimos Gourmet. Eu digo assim, tu sabe como é que é, né? Essa hora a gente não, vou lá me colocar também. Tá aqui bom perder espaço, né, cara? É, tá aqui conosco a Vivian, que é a nossa diretora. Tá o Marquinhos, grande Marquinhos, aí que corre atrás da máquina, carregando uma máquina. E o Josi, que é o cara do som aí, que tira do ar, de repente, quando as coisas estão... E o Anônimos, a gente teve uma semana, a gente passou uma semana em Florianópolis agora, e o teu programa não passava pra lá. Um tempo atrás não passava e passou a passar, agora é veiculado na TV Com. E é um sucesso incrível lá em Florianópolis. O pessoal todo comentando lá em Santa Catarina, porque quando eu saí de Santa Catarina não passava ainda. Tinha o programa do Box 32 lá do Beto, que continua na TV Com, mas agora tem mais as receitas do Anônimos e o sucesso é incrível em Santa Catarina também. Tô aqui te mandando um abraço de Santa Catarina. Pô, muito obrigado. Obrigado também. Eu quero saber como é que fica esse atum na cachaça, hein? Fica uma merda! E a bissa, o reloginho, o alambico. Eu tenho o alambico e a bissa. Agora não é mais a bissa, agora é a Vívia. Mas a bissa vai ser eterna, né? A bissa é eterna. Eu contei pro Zé Antônio, antes dele vir aqui, que aqui na rádio todo mundo se cumprimenta do mesmo jeito, né? Olá! Alguma receita de verdade já ficou uma merda? Olha, mas só que a gente sempre faz, a gente faz uma preparação preliminar para testar as receitas. Para ver se é muito difícil. É muito difícil. Não, porque o negócio é que é difícil. Às vezes as pessoas, tem uma receita sensacional que a minha avó fez aqui. Aí o cara vai ver a receita na televisão, Não fica legal, complicado, né? É o negócio, tem coisa que a gente sabe, que tem coisa que no rádio não funciona, na TV tem coisa que não funciona. Então, ao preparar, daqui a pouco eu digo, pô, ainda bem que eu não fui preparar direto, né? Que é via a receita da vovó, é uma porcaria. Eu gosto muito daqueles programas gringos lá e tal, e um deles, o da Nigella, foi acusado de pintar uns elementos com tinta mesmo, pra deixar tudo mais vívido na televisão, pra ficar mais bonito. Que nem fazem nas propagandas de hambúrguer e tal. Tu chegou já a utilizar de algum subterfúgio pra deixar mais bonito na TV? Não, eu vou... Nunca. Nós geralmente geralmente, a gente sempre deixa como para não criar frustração. Claro que a gente procura arrumar bonita a mesa, fazer uma mesa legal, mas como qualquer dona de casa caprichosa faria. Agora, uma vez, a gente teve essa tentação, uns 10 anos atrás, e pegamos uma pessoa que preparava esses anúncios de supermercado, esse frango maravilhoso, de peru de Natal, pintava ali e tal. Grande profissional, por sinal, ela foi lá. E, pô, aí nós vimos, era uma coisa assim que não dava pra comer. Peru de plástico. E ela mesmo dizia assim, pô, como eu gostaria de saber cozinhar. Como assim? Não cozinha? O pessoal aqui no Twitter tá se confundindo entre os dois, né? Então vamos falar aqui. Primeiro o original vai falar. O original aqui, eu tô falando aqui. Esse é o Anônimos original, agora o impostor. Agora o impostor. É, eu tô aqui, né? Eu não sei o que esse cara tá fazendo aí, tio. Pô, galera. O cara vem de casaco, de gravata, borboleta, de óculos. É só gravata, pô! Opa, a roupa deu uma Joel. É um Joel. O Anônimos foi no restaurante mais chique do mundo, mais caro do mundo. Aonde fica? Em Copenhague. Copenhague, Dinamarca. É na Dinamarca. E foi uma matéria que eu fiz para Zero Hora. E realmente o negócio é incrível. Foi Zero Hora que pagou a conta. Só que conta. Ele vai. Quem é que deu a conta? Não que o Pinheirinho precise. A conta. O que tu comeu lá? Bah, eu comi de tudo, inclusive camarão vivo, terra. Pro garçomzinho? Terra. Pro garçomzinho não sobrou nada. É, camarão vivo. Do camarão vivo, contei na matéria, é um negócio fantástico. Que lá pelas vezes chega um negócio de cristal maravilhoso, um gelo assim em cima. E eles vêm pulando, é uma coisa. E aí eu chego e pro... E eu observo bem, quando chegou perto, eu digo, pô, mas que bonito, onde é que eu vou... Aí eu olho, não, peraí um pouquinho. Tá vivo. Eu chamei o garçom, digo, olha aqui, o camarão tá vivo. Não, mas tá muito mal passado, né? A ideia é essa. A ideia é você pega e tudo com a mão, né? Tudo com a mão, galera. Não tem lavar a mão. É impressionante, o restaurante mais caro do mundo não tem talher. Não tem talher. Eu esperava que ia ter porcelanas assinadas, toalhas de linho, né? Guardanapos grandes, nada disso. Mas nada. Então é que nem lá em Floripa. Lá em Floripa nós pegamos com o dedão do pé, uma tatuíra, e botamos direto na boca. Ela vai se debatendo até o estômago. Por aí, vai descendo por aí. Aqui se debatendo, a coisa mais linda. Ele serve um molhinho de manteiga, tu afoga o camarão no... E tu mata o bichinho. Tem que deixar o camarão afogado, ele começa a tremer o cabelo. E dá tremedinha. Vai ter uma provocação, pois pô. É, Pinheiro. E a conta, só um pouquinho. Quanto que deu a conta? O mais caro do deu... mundo. Só pra ti, assim. Só que entre nós, não espalha. Não espalha. 1.200 euros. Nossa senhora! Eita, rapaz! O impostor velho em Copenhague, eu vou ali comer um X no pôr do sol aqui, ó, na Baixada. O cara só pode ir uma vez por semana no restaurante dele. E olhe lá. Olha o e-mail que chegou aqui pra gente. O Anonymous Gourmet é uma farsa. Opa. Ele não sabe cozinhar. Na quinta-feira passada, dia 29 de setembro, portanto, não era passada. Levou o alarico pra comer no McDonald's de um shopping da Zona Sul. Opa! E aproveitou pra fazer uma boquinha também. Imagino que o rato que acharam no sorvete do McDonald's, não sei se acharam. Acharam na casquinha. Foi uma das receitas dele com o Zacarias. Ai, Dedé! E aí mandaram fotos aqui anexadas do, provavelmente, do Pinheiro. Do Pinheiro saindo com a bandejinha do McDonald's. Olha a patrulha, hein? Também, né? Pior, gastou 1.200 euros, vai ficar uns dois meses só comendo McDonald's. Mas agora. Aí, não, tu sabe que eu antes brincava com o Alarico, porque ele gosta de ir no Mac, aquele prêmio, brinquedinho e tal, que ganha. Aí eu disse, tu ainda vai me derrubar, tá aí, né? O Alarico só me aponta. Mas eu acho que eu recebo bem isso aí, porque eu não tenho nenhum preconceito em matéria de cozinha. É o X do fulano, é o Noma, do Noma até aquele cachorro quente da esquina. Esse que tu... A tatuíra que tu pega com o dedo do pé, não tem nenhuma... Nenhum problema? Não, é isso aí. Vou trazer uma pra ti. Menos ao vivo no teu programa. Show de bola. Cara, pô, muito obrigado, Antônio. Você já ia dizer Antônio. Muito obrigado, Pinheirinho, pela tua visita aqui no Pretinho. Sabe que somos todos teus fãs. Eu mesmo me aventuro a fazer tuas receitas. Tenho teus livros de culinária e tudo mais. Parabéns pelo sucesso. É um sucesso o programa na RBS TV em Porto Alegre e na TV com em Santa Catarina, e muito obrigado aí pelo carinho, tá? E no canal rural. Entender. No canal rural também. Sabe que a pior coisa que existe é ciúme de homem, né? Daqui a pouco os caras chegam, não fala no canal rural. É verdade. O pessoal do Paraná que diz que vê pelo canal rural as receitas. Olha que beleza, hein? Legal. Sensacional. Obrigado por entender aí a nossa homenagem, tá? Mas claro, isso aí. E depois é o seguinte, não tem limite. Eu acho que é isso aí, né? Quem vai pra chuva é pra se molhar. E o que mais que eu posso dizer... Voltaremos! Classificados do Pretinho! Vamos nós aqui com duas ofertas da nossa audiência. Meu nome é Magda de Caxias do Sul, tô querendo vender o meu pretinho básico. Conto com a ajuda de vocês, é o meu Polo Sedã, ano 2003, completaço, banco de couro, sensor de estacionamento, roda 16, direção eletro-hidráulica e mais um monte de coisa. Ela tá pedindo R$25.000 e aceita propostas no e-mail vendopolobala@gmail.com. Mais uma aqui, o cara vendendo uma CG Titan 150 completa com freio a disco, partida elétrica, ano e modelo 2008, preta, estado de nova, único dono, chave reserva, manual, peças originais, troca de óleo a cada 1.000 quilômetros. A relação e a bateria da moto são novas, moto utilizada apenas para ir e voltar do serviço. Seguro IPVA 2011 pagos, o cara tá pedindo 5.200 na CG Titan 150, pretinha, mas aberto a negociações no e-mail vendohondatitan@gmail.com. Vendo Honda Titan @gmail.com. Show de bola, né? Fala, Mirzinho! Já peguei mais essa história aí da. Gostei de metade da receita aí que vocês deram. Do qual? Do atum com cachaça. Do atum com cachaça. Gostei só da metade. Da cachaça, tu gostou. Não vou negar, não vou negar. E aí, Mirzinho? Posso dar uma dica de tatuíra? Pode. Pegar sempre aquela laranjada. A laranjada? A laranjada. Ah. Aqui tem embaixo, tu olha embaixo assim, ó, vira ela. Aí ela tá com as perninhas todas se balançando e tá a laranjadinha. Que é a mais gostosa, tá grávida. A que tá grávida, pode comer. Sensacional. É a mais gostosa. E aí tá mais gordinha. É a mais gostosa, tá mais gordinha, exatamente. Vê como é o reino animal, né, cara? Demais. Os caras comem vitela, né? É verdade, é verdade. O que é vitela, meu? Baby beef. Tem aqui um produto que vai acabar de vez com o acidente de avião, gente. Ah, é? Ó, olha aí. Quem quer que acabe o acidente de avião? Eu quero. Quem quer? O resto nós queremos, vocês não querem. Eu quero, todo mundo quer. O que é pra acabar? O acidente de avião. Ah, eu quero que acabe. Tem gente que já perdeu o inimigo e o acidente de avião não vai querer que acabe, né, gente? É verdade. Tem gente que tem assim também, essa relação de amor com o acidente de avião. Mas é que tem gente que já perdeu um amigo também, né? Aí quer que acabe. Aí quer que acabe. Pois então nós vamos acabar de uma vez por todas. Inventando um elemento muito simples. Não sei. Toda ideia que nós criamos aqui, as pessoas dizem, não sei como não pensei nisso antes. Qual é agora essa aí? Essa é a simples, barata e eficiente buzina de avião. Tem que ser alta aí. Porque passou o Learjet aquele e passou e bateu no Boeing e blum, caíram só um. Tem a buzinadinha, né? Caíram um. Como é que fica daí se tem a buzinadinha? Se tem a buzina. Maluco! Sai pra lá. E aí você xinga, mas tá tudo mundo. Mas não se batem. Mas não se batem. Demais, Almir. E aí em lugares que tem muito trânsito de avião, já vai buzinando, faz que nem minha mulher. Minha mulher, ela já vai no cruzamento, ela já vai buzinando. Passa uns três cruzamentos buzinando pra avisar. Boa. Não para, entendeu? Porque tem gente que não para na placa pare. Tem então, gente. Então, avião, quando tem muito avião, já vai buzinando. Toca lá. São Paulo. As viagens vão ficar mais seguras e muito mais tranquilas. Muito bom, Almir. Show de bola? Sensacional. Buzina de avião é mais um produto da almiquetemania.com.br. Nunca ninguém voltou para reclamar. É show do intervalo. Voltamos em seguida com o Pretinho Básico. Muito obrigado pela sua audiência. Estamos de volta com o Pretinho Básico ao vivo para todo o sul do Brasil, pela grande rede Atlântida de rádios, com telefonia Big, da Milera, moda está nas ruas, Sicredi, gente que coopera, cresce. Fala aí, doutor Alceu. Doutor Pedro. Oh, doutor Alceu, depois do seu quadro Bola nas Costas, eu tenho um e-mail para ler para vocês aqui na mesa e para nossa audiência, que é sensacional. É um e-mail de um paulista, morador da cidade de São Paulo e nosso ouvinte. Daqui a pouco falamos sobre isso. Vinhos JP, a melhor escolha. Aprecie com moderação. Apresenta Bola nas Costas. Manda aí, doutor Alceu. Doutor Pé, apertei o Brasil hoje, doutor Pé. O doutor Mano Menezes tá na linha, não? Tá difícil, doutor Pé. Ah, Pepe. É mesmo? É que no México tem furacão lá, doutor Pé. Não conseguimos falar com o Juliano Schiller hoje, não vamos conseguir falar com o Mano, né? Aí tá caindo as torres do celular, tudo lá, doutor Alceu. Mas o Brasil vai jogar 10:30 da noite. Que hora, doutor Alceu? 10:30. 10:30 da noite. Contra o México. Contra quem, doutor Alceu? O México. Eu já falei aqui que o Brasil caiu pra segunda divisão, né? Joga só sexta-feira e terça-feira. É verdade. Conta time ruim. Ninguém quer ver, tá todo mundo fazendo outras coisas, a seleção jogando, entendeu? O México não é time ruim. O craque deles é o Chicarito. O México é portuguesa, né, cara? Tá, mas peraí, é o Guarani, tá crescendo, né? Mas peraí, tá crescendo. É a força total do México com os jogadores que jogam no futebol espanhol. Não, e por incrível que possa parecer, é a força total do Brasil. O Mano tá colocando o que tem de melhor no Brasil. O Damelo tá lá porque tá machucado. Lá, esse é do Kaká, Manchester, né? Não é? É, o Kaká que tava numa má fase, tá se recuperando agora, né? Querem prender mais dois jogadores brasileiros, doutor Pepe. Nossa, por qual motivo? Os brasileiros saem daqui mal educados e vão lá, né? Aí se apassam nas gurias, isso aí de anos, já deu de 80, qual é o motivo? Já tinha isso. É agressão. Cara, bateu o Hulk e o Elton. Só recapitulando, um Alex que botou fogo na casa. Ah, o Breno. O Breno botou fogo na casa, o Mancini acusado de estupro. É. O Brandão tem um problema também com a polícia francesa, né? E agora o Hulk e o Elton. O Hulk e o Elton. Ficou com raiva e bateu. Bateram no segurança. O Hulk tá vendo. O Clementino não tá com problema. Aí é banana, doutor Cabelo. O Barão não teve problema. O Barão primeiro... teve uma limpa. Ah, eu vi no Fantástico ontem, doutor Alceu, desculpa lhe interromper, que tem alguns jogadores envolvidos também num esquema de contrabando de carro. Os caras compram carros no carros importados no Brasil. Você sabe que existe uma lei que só pode importar carro zero. É verdade. Então, o que faz? Os caras importam carros usados e vendem no Brasil como sendo zero. E vários jogadores, entre artistas também envolvidos e tal, jogadores que gostam de carrões, né? É uma investigação da Polícia Federal que foi atrás de importadoras fantasmas que realmente pegavam esses carros usados, vendiam aqui como zero a 30%, com 30% de desconto, cara. Comprava em Miami os carros? Comprava um carro de 100 mil por 70 mil e um monte de jogadores de futebol envolvido, entre eles jogadores Fluminense Flamengo e o Paranaense. E o cantor Belo, que nunca esteve envolvido. Nenhum tipo de ação criminal. De contravenção, é verdade. Maior crime do Belo foi ter largado a Viviane Araújo. Tá bem. E aí, doutor Alceu? O primeiro anel da arena do Grêmio, doutor Pepe. O primeiro o quê? Anel. Tchê! Anão? Anel. Anel. Anel. Vai ficar pronto esse ano. Pô, que beleza. O primeiro andar, né, doutor Pepe? O anel, é o anel, né, doutor? Ou seja, já dá pra jogar. Aliás, corre a passos largos a obra da arena, né, cara? É impressionante. É bonito uma obra com ali, dinheiro, né? É impressionante. Cara, e eu não consigo imaginar que a obra esteja indo tão rápido, que não seja o motivo dessa obra estar correndo tanto, a Copa do Mundo, né? Eu vejo a obra crescendo numa velocidade que eu penso assim, peraí, os caras estão se adiantando pra mostrar o estádio pronto e dizer assim, ó, tá pronto. Mas esse prazo já foi estipulado antes de prazo da Copa do Mundo. E não é só o estádio, todo um dinheiro que é gasto na Copa do Mundo, dentro da Copa do Mundo, ao entorno da onde vai ser. Claro, é a duplicação da Avenida Beira-Rio, sabe? Já tem licitação isenção correndo. Fiscal, é tudo que então, o Grêmio entra em tudo. Aí que tá o problema. Se tem um estádio pronto, isso não é o problema, entendeu? O problema é que é tudo que gira em torno. Mas a quantidade da questão de viaduto pra chegar também no estádio ali, tá um negócio bem, bem... acessível. Não, ali, ok, mas é que tem que ter, né? Tudo isso está previsto no projeto, né? Claro. A questão da arena, a velocidade da obra, né? Primeiro que eles já fizeram as fundações, que é o mais difícil, né? A velocidade da obra, ela também se dá porque a OAS, que é a empresa que está fazendo, ela negociou um financiamento com a Caixa, tá? dessa obra. E a Caixa vai financiar a construção dos prédios na área do Olímpico, certo? Ah, então eles querem agilizar. E a Caixa só libera o financiamento quando a OAS... tiver com o estádio pronto. Não é quando tiver com o estádio pronto, é quando tiver com o terreno. Sim, mas... E a OAS só vai estar com o terreno quando o Grêmio estiver dentro do seu estádio. Claro. Mas no momento que o Inter assinar com o Andrade Gutierrez e começar também a reforma, é rapidinho também. É, um ano e meio. É bloquinhos, né? Tomara. Eu não acredito... Bloquinho! Que vá dar certo. Vai sim, relaxa. Bloquinho tri! Dois times, estádios modernos, bonitos. Aí o Grêmio, um novinho em folha. O Inter vai ser reformado, como vários estádios do mundo já foram reformados e são lindos. O de Berlim, por exemplo. É quente essa história de que os Estados Unidos está de stand-by? É quente. Pra brigar a Copa. É quente. Porque uma das coisas que a gente falou é que a África... O que foi, Alcemar? É com a chegada do cimento australiano agora, a coisa mais rápida. Cimento australiano. Cara, nós estávamos com o Alcemar aqui discutindo, né? É verdade. Alcemar só nos olhando. Estava sentando o piso aqui, não me chamaram? Alcemar, vai ficar pronta a arena? Vai ficar pronto com certeza. No momento que começa Andrade Gutierrez ali no Beira-Rio, quanto tempo? Andrade Gutierrez, acho que dá... Calma. Quanto? 18 meses? Não, menos, 12 dias. Hã? 12 dias? 12 dias, rapaz. Cimento australiano. Há 12 dias pra assinar o contrato. Não é com cimento australiano, rapaz. É mesmo? Tá, doutor Alceu? Era aí, pô. Muito obrigado. Vamos registrar a lua pendurada no céu neste momento. Que bela lua. Lua nova. Lua cheia ou lua nova? Lua cheia, né? Lua nova é uma linguinha, é uma unhazinha. É o contrário, né? Exato. A nova é vazia. Lua cheia. Tu não ia falar de alguma coisa espetacular? São Paulo. É um e-mail espetacular. O e-mail do cara aqui, que diz assim, ó: viva o novo aplicativo da Atlântida para iPhone. Viva! Sou paulistano, moro em São Paulo, nunca tinha ouvido falar da tal da Rádio Atlântida, consequentemente, menos ainda deste tal de Pretinho Básico. Até meados de 2007, quando fui visitar os parentes de minha mulher nas grandes metrópoles de Manoel Viana, São Francisco de Assis e Alegrete. Caraca, Alegrete é metrópole perto de Manoel Viana. É uma cidadezinha 40 quilômetros que nós ia de bicicleta, demorava 8 horas pra chegar. Que bom! Não, 8 horas pra ir e voltar. E com um bocal igual do Lance Armstrong voltar. Aí o cara botou aqui: depois disso minha vida mudou muito. Primeiro, não consigo mais comer churrasco fora do Rio Grande do Sul. Pra mim, as carnes aqui de São Paulo são secas e salgadas e a costela parece uma graxa. Querendo que pegou uma gaúcha. Assim. É óbvio, né? É claro. E lá na fronteira ainda. Óbvio, esse, né, cara corre perigo, hein? Segundo, descobri o conforto de uma bombacha e de uma alpargata. Terceiro, conheci o conforto e o calor do poncho. E por fim, me viciei em chimarrão. Todos os dias pelejo pra achar onde vende uma erva nova. Ó. Mas não é pra isso que escrevo. Gostaria de agradecer à Rádio Atlântida por ter disponibilizado o novo aplicativo para iPhone, pois agora posso ouvir as opiniões românticas e afeminadas de Alexandre Fetter. Olha! Loucura, loucura, bicho! O homem e a cult, este paulista bota aqui. O cara é paulista e vem me chamar de romântico e afeminado. Como tem no filme Cidade de Deus, nenhum paulista é legal. Os pensamentos angustiados do Porã. Os pensamentos angustiados do Porã. Os conhecimentos seculares do KG. Um homem atrás de seu tempo. É verdade. O cara das antigas. As impressões frias de Mr. P. O ritmo frenético de Maurício Amaral. Muito obrigado. Ritmo. A acidez do Piangers. Acertou em cheio. E as loucuras do Potter. Que deve ter batido a cabeça quando pequeno e por isso apresenta sequelas. Não sei se quando pequeno, mas em Chapecó. E aí ele também ouve o Sônica e o Discorama, programas incríveis e que não há nada parecido com eles em São Paulo. Sônica? Sônica e Discorama. Então é gay, se ouve Sônica, é gay. Por favor, manda um tchê! O Júlio Louco ouve o Sônica, cara. Pro Miguel Louco, olha aí, ó. Olha aí, ó. A família Louco. Família Louco. Louco Abreu. Ele pede um tchê pro Miguel Louco de Manuel Viana. Tchê, o verdadeiro falei, nego velho da campanha. Tchê. Ah, que saco falar em cima de todo mundo ao mesmo tempo. Às vezes dá uma... Quer sair do programa? Tô muito afim, cara. Posso sair do programa? Pode sair. Posso sair, Amaral? Eu te libero. Não, não, tu não. Tu é fundamental aqui. Manda uma velha pra Márcia do Bradesco de Alegrete. Mais uma. Um porra, Almir, pro primo designer da minha mulher. Viu? Porra, Almir. Obrigado. O Francisco Hipólito de Alegrete, ele tem um C3 e vive se perdendo na campanha com uns amigos esquisitos. Viva a internet, hein? Falando. Demais. Cara, o falando. Diogo, o Arrué. O Arruela. O Arruela. E grande elenco. Muito o cara massa. Se perde no mato com abraços a todos. Mandou Davi Penteado Pacheco. Só podia ser Davi, né? E bom nome. Silva. Ô, Davi, espalhe São Paulo aí, cara. Espalhe São Paulo. Quem tá no Rio de Janeiro, espalhe o programa. Todo mundo que espalha, aliás, as outras pessoas começam a gostar do Pretinho. Muito obrigado. Eu quero dizer que eu só farei paulista mala porque era brincadeira, né? Não, é verdade, tá bicho. Louco, a gente não faz discriminação. Ele chamou aqui. De afeminado. É, porque também me chamou de afeminado. Quem é, Potter? É uma piada. Piada do Potter! Apoio! Óticas Chicago! Seu problema é a vista! Nós vendemos a prazo! E aí toca o telefone e a atendente atende. 190, qual a sua emergência? É, minha namorada perguntou se ela tá gorda, o que eu faço? Essa é a minha emergência. Lembra que teve um ouvinte que teve esse problema, né? Ele mandou aqui verdade. Um e-mail perguntando o que ele podia fazer pra pedir pra mina emagrecer um pouquinho. Tem um especialista aqui, né? Alcemar, o que faz quando uma mulher pergunta se tá gorda? Tem que falar que tá muito gorda. Hã? Tem que falar que tá muito gorda. Tem que falar que você tá muito gorda. O cara é suicida. Ela chega e pergunta: eu tô gorda, amor. Tá gorda. Tá gorda, tá um caco. Tá cheio de estico, aí. É bom pra se livrar da mulher, né, seu irmão? Nunca mais. Não, aí toca o telefone de novo. Mulher. Tu, alô. Eu sou homem. Alô? Alô, poderia falar com o responsável pela linha, por favor? Pois não, pode ser comigo mesmo. A quem fala, por favor? É o Edson. Ô, senhor Edson, aqui é da sua companhia de telefone. Estamos ligando para oferecer a promoção da linha adicional, onde o senhor tem direito... Desculpa, interromper, mas quem tá falando? Aqui é a Rosicleide Judite, da companhia telefônica. E estamos ligando para lhe oferecer... Ô, Rosicleide, me desculpa, mas para a nossa segurança, gostaria de conferir alguns dados antes de continuar a conversa, pode ser? Pode. Você trabalha em que área? Telemarketing proativo, senhor. Você tem número de matrícula? Senhor, desculpe, mas não creio que essa informação seja relevante. Marketing proativo, desculpa? Então terei que desligar, pois não posso ter segurança que falo com uma funcionária da companhia de telefone. São normas da nossa casa. Ok, senhor, minha matrícula é 3459-1212. Só um momento enquanto verifico. Só um momento, Rosiclede, enquanto eu verifico. Puta, demora, nosso sistema tá lento. Dona Rosiclede, desculpa, demora, nosso sistema, tá lento. Só mais um momento. Senhor? Só mais um momento. Senhor? Só mais um momento, por favor, nossos sistemas estão lentos, senhor, hoje. Pronto, Rosiclede. Obrigado por ter aguardado. Qual o assunto? Estamos ligando para oferecer a promoção. O senhor tem direito a uma linha adicional. O senhor está interessado, senhor Edson? Rosiclede, vou ter que transferir você para minha esposa. Porque é ela quem decide sobre alteração e aquisição de planos de telefones. Por favor, não desligue, pois essa ligação é muito importante para mim. Coloca o telefone em frente à parede de som. Deixa a musiquinha tocando. Obrigado por ter aguardado, Rosiclede. Agora é nome de mulher, voz de mulher. Obrigado por ter aguardado. Com quem estou falando, por favor? Rosiclede. Rosiclede de quê? Rosiclede Judite. Qual a sua identificação na empresa, Rosiclede? 3459-1212. Obrigado pelas suas informações e que possa ajudá-la. Aqui é da companhia de telefone, senhora. Estamos ligando para oferecer a promoção onde a senhora tem direito a uma linha adicional. A senhora está interessada? Vou abrir um chamado em alguns dias e entraremos em contato para dar o parecer. Pode anotar o protocolo, por favor? Desligou. Nossa, que moça impaciente. Teve uma denúncia, não sei onde é que foi, de que os caras de telemarketing são... As metas é que ninguém cancele nenhum serviço, né? Sim, as, não é lógico. As empresas, se por exemplo, se o atendente de telemarketing tiver que cancelar um serviço, ele é repreendido por isso. Então, e a jogada deles é exatamente essa, é ganhar no cansaço. Eu já fui cancelar meu, ou com promoção, né, eles ganham na promoção também. Eu já fui cancelar meu telefone e o cara me deu 6 meses de graça, pô. É, isso faz de tudo pra não cancelar. Então a dica é, se tá sem dinheiro, é cancele tudo. Liga pra cancelar. Tenta cancelar. Uma vez eu queria também me aproveitar, assim, desse desespero dessas empresas. Vou cancelar ele, tá bom. Pá, cancelar. Eu fui cancelar uma conta de telefone de um número aí, que não vou falar nenhum, né? Que nem quem faz propaganda. E aí, sabe o que precisou? Precisou de eu ter que mandar um fax pros caras com uma assinatura minha. Que isso? Pra cancelar. É, pra dificultar, né, cara? Tipo, é inacreditável, cara. Eu paguei, obviamente, paguei. Exame de férias eles não pediram? Não, pediram xixi. É isso, tem que atrasar um fax pra cancelar. É, né, meu? Nem existe. É inacreditável, cara. Calou. Rafael Marcola. Vale de charqueadas. Marcola, tá tudo bem, Marcola? Tá tudo certo? Tudo ótimo, tudo tranquilo? Meu irmão. Tudo que ótimo. Beleza, coisa boa. Olha, que bom que tu ficou com a gente hoje aí. As frasezinhas do Rafael Vale aqui, ó. Quem tem boca vai a Roma. Hello Kitty, você fica. Cara, sabia que o ditado correto é quem tem boca, vaia. Do verbo vaiar. Vaiar, né? Isso aí. Né, Davi? Não sei. É. Pô, Davi, logo tu não sabe, Davi. Olha, Davi pela não primeira, saber uma coisa. Pela primeira vez. Então, é spam. Não, pela primeira vez. Não seja verdade. Então, é mentira. Ensinamos uma coisa, não, Davi Coimbra. Acho que é spam. Acho que Davi não conhece a história que é spam. Davi sabe mais que o Google, rapaz. Não. Eu, por exemplo, eu não sabia, porque aprendi com o Potter, o que é mosh. Não aprendeu, né, no caso. Falando nisso, o mosh do Potter tá na capa do The Sun. E tem vários comentários, né, Joel? É, tem vários comentários aqui em inglês, porra. Pô, que bom. Tá pra nós aí, Joel. Né, meu? Lê pra nós. Primeiro, this will not do again. Ele não vai fazer isso de novo. This has made my day. Isso fez o meu dia. Ganhei o dia. É, ganhei o dia. É. What a moron. Um idiota. É. What a moron. Always wanted to see rap and that the rap. Hã? Sempre quis ver isso acontecer. Ha-ha! This has kept me up! Ha-ha! Isso me alegrou! Parece o Duda Calvin. I feel so much better after watching that! Ah, me sinto melhor depois de ver isso! Corte a fit em R$50, corte a food and drink, vendo R$50, look in his face! Prickleson! Comprar um bilhete, convite e ingresso R$500. Comida e drink R$250. Ver a cara dele no chão não tem preço. Big time, Dummy Law. Grande momento. Não me recordo de Dummy, tá escrito aqui. Who's got bad breath? Deve ser. Ficou sem fôlego. Thanks, man. I need that. Valeu, cara. Eu precisava disso. Epic fail. Acho que deve ser uma expressão pra todos saberem que isso ia acontecer. É. E valeu, e é isso aí. É isso aí. E acabou. Bom, demais, hein, cara. Agora demais. A gente tem que comentar de novo isso, né, meu? Pelo amor de Deus. Capa do The Sun, cara. Impressionante. Capa do Corriere della Sera, cara. Que é isso, né, velho? E de todos os blogs brasileiros, né? E de não todos salvo, os blogs brasileiros. Cara, tu sabe que o Correio da Serra é aquele só de Caxias ali, né? O Correio da Serra. E hoje teve uma briguinha entre o Não Salvo e o Kibe Louco por causa do Mosh. Ah, é? O Não Salvo foi o primeiro a colocar. E aí o Kibe Louco botou no blog dele, e aí saiu no The Sun, e aí o Kibe Louco botou antes que tinha saído no The Sun por causa dele, né? E aí o Não Salvo copiou exatamente o mesmo texto e botou no seu blog, e aí lá embaixo, assim, pros bons entendedores, alguma coisa desse tipo, assim. E aí eu me comuniquei com o Não Salvo. Eu estou brigando pelo meu mosh. Eu dei isso pra vocês. Aí botei que é do The Sun, que é do bairrista, que é de todo mundo, né? Sabe que eu tenho. E aí o Não Salvo respondeu. Respondeu. O crédito todo é um no Chapecó, né? Que tinha câmera lá em cima. O filmou e editou. Agora, o primeiro blog a descobrir foi o Não Salvo. Foi, não sim, salvo. Sim, eu falei primeiro aqui. Foi o blog do Pretinho, depois lógico. Não salvo. Sim, foi o que eu falei aqui. Ou seja, vez. Quer estar bem informado, leia o blog do Pretinho. Foi um salto muito espetacular. Foi espetacular o salto. Foi uma reedição do André Catimba, exatamente. Foi muita energia, né, cara? Muita elasticidade. Muito. Aquilo ali é muito pilates, muita malhação. Hoje eu fui num grande programa de TV chamado Cala a Boca, Pianja. Em seguida vai pro ar aí pra falar sobre isso. Foi a única entrevista que eu dei em televisão. Por enquanto, não vai dar mais. Única e única. Não, vou dar no Patrola também. Ah, vai? Vou dar no Patrola uma entrevista. E aí eu falei. E outro, tu vai pro Faustão, tu sabe, né? Brincadeira. É domingo que vem que tu vai estar no Faustão. Vai estar lá, Faustão. O glorioso homem do Mosh, galera. Olha aí. Os caras vão pagar o Potter pra ir a show de outros artistas da Mosh. Mas sabe que é uma carta, né? Sabe que a música, que agora essa parte da balada do Pretinho valorizou um monte, né? Inclusive, o empresário que tiver a fim de levar o Mosh até a sua cidade. Os próximos dois moshes do Potter serão sexta-feira, na Feira do Livro de Picada Café, e no sábado em Atlântida, na Oeste, onde vai ter a balada do Pretinho. Eu tô pensando em dar um também. O The Sun, ele fica na Inglaterra, todo mundo sabe disso aí, e a música que tá acontecendo tudo é uma música de uma banda inglesa, né? O Blur. Ah, é por isso que tem mais a ver. Song 2. E eles colocam isso no texto ali, eu fico pensando, será que o Damon Albarn, que é o cara da banda, fez a música, mas tu aparece como cantor cover de uma banda cover. Cantor de uma banda cover. Muito que é a balada do Pretinho, é mais ou menos isso, né? MC cover, uma coisa. Não, é bem pior que isso. Não, é MC cover, é isso que a gente faz. Mas o grande destaque pro Davi Coimbra é o jeito ridículo que nós, homens de família, velhos, fazemos. O Maurício Amaral pulando. Não, ia acontecer uma coisa pulando muito boa. Pulando é um troço, mano. Notem no vídeo, o Maurício, ele não tem nenhum ritmo. Sério? Uhul! E aí ele levanta a mão. Acaba o ru. E no ru, ele sempre levanta a mão. No último ru, que não existe, o Maurício levanta a mãozinha. Além da elasticidade do Potter e tal, é a falta de solidariedade do Maurício. Porque o Potter vai lá, se esborra. É que antes ele ainda avisa antes. Ó, eu vou dar um mosh. Não avisa nada. E o Maurício continua pulando e festejando. Mas sabe o que é? Como eu vi que o Potter caiu e tava bem, porque eu tava de cima do palco, eu vi o Potter bem. É, a gente viu. Aí eu falei, segue o baile, né? Não, e eu. Quer dizer, vivo, né? E eu reconheço a minha insensibilidade. Eu reconheço essa parada aí, porque logo em seguida eu falo assim, vamos lá nas palmas! Que era tudo que ele não podia fazer, porque tinha quebrado as duas mãos. Demais! Ô, meu, era isso. Ficamos por aqui. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua parceria, paciência e preferência pelo Pretinho. Piangers, te amo, Piangers. Foi muito maneiro, né? Foi demais. Eu te amo, tá? Mas se amanhã tu não tiver bem como tu não tava hoje, não amanhã vem. Amanhã não vem. Não venho nem a pau nesse programa. Sério, mano? Não venho. Ah, vem, cara? Não venho amanhã. Não vem. Sicredi, gente que coopera, cresce. Telefonia Big da Milena Moda está nas ruas. Apresentaram mais uma edição do Pretinho Básico. Amanhã ninguém vem, amanhã é replay. Estaremos fazendo um feriadinho junto com nossas crianças e rezando pra Santa. Como é o nome da Santa? Santa Maria. Santa Maria. Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do Brasil. Boa noite, bom feriado. Tchau.